e batidas, essa é minha arte. Rap é minha casa, hip hop minha cidade. Rimas e batidas sem dificuldade. Rap é minha casa, hip hop minha cidade. Rimas e batidas então é mó viagem. Rap é minha casa, hip hop minha cidade. Rap é minha casa, hip hop minha cidade. Então, evolução pra mim é fazer sonho enraizado. Totalmente original, sem apelar, sem plágio. Um beat pesado, sem se preocupar com rádio. Se vai tocar ou não, é inimigo pra mercenário. Um tanto ultrapassado pra quem gosta de modinha. Quem sai à noite só pra rebolar na baladinha. Sempre em sintonia com o som que tá na moda. Se não tá no rádio, simplesmente ele ignora. Inspiração rola, sempre dentro do meu cérebro. Pra eu prosseguir no meu estilo predileto. Meu dialeto, eternamente idioma. Não nego minha raiz, não sou do tipo que apronta e desonra o que foi feito com amor, infelizmente pra muitos capitalismo imperou, se autoderrotou, decepção pra quem é fã. Eu curto o som do Premier, dizem que sou tantã. Hoje e amanhã sempre continuo ouvindo, influência pra prosseguir assim no meu estilo. Junto com meus amigos o que faço eu continuo, a minha prioridade é minha arte, sou músico. Rimas e batidas, essa é minha arte. Rap é minha casa, hip hop minha cidade. Rimas e batidas sem dificuldade. Rap é minha casa, hip hop minha cidade. Rimas e batidas então é mó viagem. Rap é minha casa, hip hop minha cidade. Rap é minha casa, hip hop minha cidade. Muitos se vendem alegando que evolução. Óculos gigante na cara, mas parecendo um cafetão. Então, não sei se dou risada ou choro. Vejo xerox do que tá bombando sem estilo próprio. Um grande negócio que antes era uma cultura. Incrível que o dinheiro faz, pensamento muda. Até assusta, mudança da água pro vinho. Porque o cifrão tira opinião de quem tinha estilo. Jamais visto fazendo o que fazia antes. Eu faço rap com o pé no chão, vou adiante. Já tá no sangue, evoluindo do meu jeito. Escuta mais de uma vez, aqui não tem apelo. Não tem preço, minha arte no microfone. Meu palco é na rua, tipo Damo de Ford Monk. Não importa onde, minha rima vai alfinetando. Eu rimei ontem, rimo hoje, vou continuando. Sempre representando e mantendo minha raiz. Minha função de MC, assim eu me sinto feliz. Consigo prosseguir sem vender a minha alma. Rimas batidas, scratch, não troco por nada. Rimas e batidas, essa é minha arte. Rap é minha casa, hip hop minha cidade. Rimas e batidas sem dificuldade. Rap é minha casa, hip hop minha cidade. Rimas e batidas então é mó viagem. Rap é minha casa, hip hop minha cidade. Rap é minha casa, hip hop minha cidade. Então, idioma. Totalmente a favor da evolução do rap, certo, mano? Mas aí, é necessário ter o pé no chão, hein?